Falar de paz é muito fácil. O difícil é fazer acontecer. Muita gente clama paz, mas não faz por merecer. Em sua casa é só briga, desavença e confusão. Nesse momento eu penso, cadê o amor no coração? Por coisa insana, rapaziada, arruma treta. Existem manos se matando por uma camiseta. A criançada tá crescendo, coisas loucas estão acontecendo. Que futuro e incentivo terão nossos pequenos? Violência, crime, drogas, será que você não vê não? Pra ver é muito fácil, basta ligar a televisão. Difícil, mas vamos lá, mudar essa realidade. O amor tem que vencer todo o ódio e a maldade. Eu só vejo uma maneira, uma chance de mudar. Presta bem atenção no que agora eu vou falar. O passo inicial é você pensar, raciocinar e na sequência praticar. Pois sem paz no coração, nada vai caminhar. Olhe no passado, mano, e tente entender tudo o que Gandhi, Martin Luther King e outros fizeram pra vencer. Resistência pacífica, com muito amor e carinho. Era aquela frase de Gandhi, não há caminho para a paz é o caminho. Vamos nos unir, agir com atitude. Nossas crianças necessitam de nós lutando com plenitude. Levanta sua cabeça, guerreiro, é hora de revolucionar. Provar pra todos e pro mundo que viemos pra ficar. Função original, com toda a disposição. Estamos na mesma caminhada, sempre com o pé no chão. Uma coisa é real, não espere pela paz. Coloque em sua cabeça que a paz é nós quem faz.